Já viu gente diferente por aí? Se veste engraçado ou tem sardas no nariz? Alguns são meio estranhos ou um tanto diferentes. Foi impressão a minha ou a tia Ruth Barba tem? Deus fez todo mundo de um jeito especial. Tamanhos, cores, não importa, somos diferentes. Por isso, ao invés de estranharmos diferenças, devemos colocar amor nos olhos e cantar. Seu amigo sou, seu amigo sou. Não importa o dia, a hora, brincaremos sempre juntos, sempre. Nós somos diferentes, uns magrinhos, outros não. Mas por dentro é o que vale, o que importa é o coração. Mas os sentimentos, pois, isso temos em comum.